levantam-se bem cedo as meninas e banham-se no lago de Albarã. Reflete nas bandejas cristalinas o rosto enrugado da manhã. Um terço da população da terra, o resto de comida que sobrou. Um preso que fugiu de madrugada, as balas que perseguem o meu amor. As balas que perseguem o meu amor. De noite acendo a tocha do meu olho, farol do cabo branco secular. Desato as correntes do meu grito e falo dos mistérios desse mar. Escuto a gargalhada de Netuno, que no Atlântico me abrigou. A correnteza louca dessa vida me arrasta para bem longe do meu amor. Me arrasta para bem longe do meu amor. Acendo a tocha do meu olho, farol do cabo branco secular. Desato as correntes do meu grito e falo dos mistérios desse mar. Escuto a gargalhada de Netuno, que no Atlântico me abrigou. A correnteza louca dessa vida me arrasta para bem longe do meu amor. Me arrasta para bem longe do meu amor.